Amém. Irmãos, nós estamos num dia muito profético. Eu não creio em superstição. Eu não creio que passar a virada na igreja de alguma forma vai melhorar a minha vida no ano que vem. Eu creio que esse é um lugar profético de consagração. Eu creio que você está aqui, primeiro, porque você tem temor de Deus. Eu creio que você está aqui porque você entende que esse lugar é um lugar importante de se estar. Você, de alguma forma, entende que você precisa ser guiado pelo Senhor no próximo ano. Você entende isso? Mas por que eu digo que não é superstição? Porque nós não cremos nisso. Se o seu coração aqui hoje, preste atenção nisso, não estiver em Jesus, me desculpe se eu estou até te frustrando, tanto faz se você está aqui ou está na beira de uma praia, por exemplo. Tanto faz se você está aqui ou está em qualquer outro lugar. Porque o que nos move num ambiente como esse é a presença do Senhor. É a bênção do Senhor. É o direcionamento do Senhor. É entender que a nossa vida depende dEle. O nosso próximo ano depende dEle. Nós dependemos dEle. É a convicção e a certeza que se nós chegamos até aqui, nós chegamos por causa dEle. Amém? Eu quero conversar com você hoje sobre posicionamentos de fé. Posicionamentos para uma nova jornada. Como eu disse, nós vimos aqui nesse teatro que como nós nos posicionamos diante do tempo que nós recebemos, como nós nos posicionamos, faz toda a diferença. E eu quero chamar sua atenção hoje sobre esse momento de transição que você está. Você está, e eu também, entre o velho e o novo, no tempo cronológico. No tempo cronológico, nós estamos entre 2024 e 2025. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar sobre 2024, um posicionamento de fé. Nós precisamos nos posicionar sobre o momento que nós estamos vivendo hoje, que é entre um ano e outro. E nós precisamos nos posicionar entre o que está por vir. São três posicionamentos que eu quero convidar você a pensar comigo hoje. Sobre o que passou, sobre o que estamos vivendo e sobre o que está por vir. E para isso eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Livro de Josué, capítulo 1, nós vamos ler dos versos 1 a 9, eu sou tão impactado por esse texto, Josué 1 a 9. Amém, você está comigo? Amém. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Diga comigo, vamos todos juntos, lê o verso 9, vamos lá. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Você crê nisso? Então aplauda Jesus. Aplauda Jesus. Aleluia. Ele prometeu que estaria comigo, com você, por onde quer que andemos. Mas nós precisamos nessa noite nos posicionar, irmãos. Eu quero convidar você a um posicionamento profético diante do que passou, diante do que você está vivendo hoje e diante do que está por vir. Josué, ele estava justamente nesse momento aqui. Ele estava entre o que havia passado, ele estava vivenciando um desafio que era assumir no lugar de Moisés, e ele estava sendo chamado para uma liderança, para conduzir o povo a um futuro. É interessante como nós pensamos que apenas, às vezes, uma mudança de calendário, ela provoca alguma mudança na nossa vida. Não se manifeste, por favor, mas quem aqui deixou para o dia 1º de janeiro alguma coisa? Não se manifeste, se você quiser, fique à vontade. Mas quem aqui deixou, por exemplo, para a primeira semana de janeiro? Não, deixa passar as festas, aí eu começo a dieta. Eu vou me matricular na academia. Quem já tem esse plano? Se matricular na academia. Essa é uma época que as academias faturam demais. O número de matrículas cresce muito, porque muitas pessoas esperam uma mudança de calendário. Muitas pessoas esperam... Irmãos, perdão, tá? A minha voz não está legal hoje. Tive febre ontem, hoje. E então, eu estou aqui, assim, pregando com muito esforço. Então, perdão pelas intercorrências aqui, né? Mas está tudo bem, graças a Deus, aleluia. Deus é bom, amém? Imagine que muitas pessoas, elas esperam esse final de ano, esse início de ano, para decidir alguma coisa, para fazer alguma mudança na sua vida. Nem tudo muda numa virada de ano, irmãos. Nem tudo muda. Eu digo nem tudo, porque lá em casa foi diferente. Há 3 anos atrás, eu estava no culto como esse, da virada, minha esposa grávida, o David, não sei se o David está por aí, David está ali, é aquele santo varão. Não, se você não quer receber profecia, não chegue perto dele. Ele profetizou sobre a minha esposa, dizendo que o meu filho ia chegar na madrugada, que a bolsa ia estourar. Eu não sei o que Deus tem com ele, mas, enfim, Deus usou a palavra dele, e na madrugada do dia 1º, a bolsa estourou, né, do Davizinho, que está ali brincando com a bola. Hoje, daqui a pouquinho, ele completa 3 anos de idade. As coisas mudaram com a mudança do calendário. Lá em casa, a gente viveu essa realidade. Tínhamos um filho, mudou o calendário, passamos a ter 2, né? Chegou na madrugada, 2 horas da manhã, a bolsa estourou, O pessoal do hospital decidiu não trabalhar naquele dia, estavam de ressaca. Só tinha a médica que nos acompanhou, acompanhou a Lu na gravidez. Todo o restante não apareceu para trabalhar. É impressionante. Então foram os plantonistas ali do hospital que deram conta, né? Mas Deus é bom, Deus é bom. Ele está lá cheio de saúde mesmo. Para quem conhece o Davi, ele é cheio de saúde. Aleluia. Mas muitas pessoas acham que simplesmente mudar o calendário é suficiente. Então, às vezes, nós deixamos decisões serem tomadas na mudança. Ah, quando virar o dia primeiro? Ah, quando vier o novo ano? Eu quero convidar você, querido, hoje, a pensar sobre posicionamentos. Para esse ano que está terminando, para esse momento que você está vivendo, e eu também, e para o novo que está chegando. É importante terminar bem, mas é importante começar bem também. O autor de Eclesiastes, no capítulo 7, verso 8, ele diz: finalizar algo é melhor do que começar. Ou seja, quando você termina bem, você tem uma chance de começar bem. Só que eu não consigo terminar bem achando que simplesmente a mudança de data, a mudança de calendário será suficiente. Por que nós fazemos culto de virada? Porque nós acreditamos num ambiente como esse. Nós acreditamos que um ambiente como esse, onde Jesus está, pode virar uma chave na nossa cabeça. Nós acreditamos num ambiente como esse, como Jesus, quando Jesus está, pode ser gerado decisões novas. Famílias podem ser restauradas num ambiente como esse. Um ano pode ser restaurado num ambiente como esse. Decisões novas podem surgir num ambiente como esse. Talvez você entrou aqui com uma decisão, e nós cremos que num ambiente como esse, você pode sair daqui com decisões novas, com decisões maiores, naquilo que Deus pode direcionar e projetar sobre a sua vida. Você crê nisso? Onde Jesus está, um ambiente de milagres é gerado, de direcionamento, um ambiente profético, decisivo. Nós estamos num ambiente decisivo, final de uma jornada, início de uma nova. Mas as coisas não vão acontecer automaticamente. As coisas não vão acontecer como num passe de mágicas na minha vida e na sua vida. Nós precisamos nos posicionar. O que nós vamos viver daqui por diante em Deus? Em momentos como esse, você precisa decidir se em Deus você vai retroceder ou se você vai avançar. Num momento como esse, você precisa decidir entre a estagnação e avançar na revelação. Você precisa decidir, e eu também, entre reter ou entregar, duvidar ou crer. Josué está nessa fase aqui. Josué está vivendo um tempo muito desafiador na sua vida. Depois de um longo período de escravidão, depois de um longo período de deserto, Josué é levantado por Deus para assumir o lugar do grande Moisés. Ele assume aquela liderança. Deus o levanta. Não foi ele que escolheu, não foi ele que buscou aquele lugar. Deus o projetou para esse lugar. Deus o desafiou, Deus o ativou para aquele lugar. Irmãos, há lugares que Deus vai te levantar para que você tome posse nesse próximo ano. Há lugares que Deus vai te colocar, não é você que vai buscar. Há lugares e há portas que Deus vai abrir. Mas a decisão de trilhar por elas vai ser sua, vai ser minha. A decisão de dizer eis-me aqui para aquilo que o Senhor está projetando é minha. Há lugares que o Senhor vai gerar na sua vida. Josué estava vivenciando esse lugar. É interessante que não é à toa que Deus levanta Josué. Deus tem o tempo nas suas mãos. Deus tem a história nas suas mãos. Josué significa Deus salva. Josué é um tipo, uma tipologia de Cristo no Antigo Testamento. Por quê? Deus foi revelando o seu plano redentor aos poucos à humanidade. Deus não fez isso de uma vez só. Ele teve o seu ápice em Jesus, mas ao longo do Antigo Testamento, Deus levantou pessoas que tipificavam Cristo, que tipificavam o plano redentor que Deus estava preparando ao seu povo. Josué é um deles. E ali ele é levantado, irmãos. E ali ele é destacado para liderar aquele povo. Eles estão na iminência de passar o Rio Jordão, estão acampados ali nas planícies de Moabe, na última etapa dos israelitas, antes de entrar na terra. E ali Deus convida Josué a alguns posicionamentos. Deus está nos convidando a alguns posicionamentos antes de receber o novo que Ele tem para nós. Primeiro, nós precisamos nos posicionar sobre o que passou. Diga comigo, eu preciso me posicionar sobre o que passou. E sobre o que passou, querido? Atravesse o seu Jordão. Atravesse o seu Jordão. Olha o que o texto diz, versos 1 e 2. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Olha a direção de Deus para Josué e o povo. Prepare-se para atravessar o Rio Jordão. Por quê? Moisés já havia morrido. Há duas reações humanas aqui, num momento como esse. Há duas reações humanas no momento de transição que nós estamos. Primeiro, ficar apavorado com uma nova situação ou sair fazendo as coisas do nosso jeito. Essas duas reações humanas, elas nos levam a não chegar em lugar algum. Quando você resolve ficar apavorado diante da nova situação, e que é muitas vezes normal, e quando você sai fazendo as coisas do seu jeito, você geralmente não chega a lugar algum. Josué, ele toma a melhor decisão aqui. Sabe qual é a decisão? A decisão de ouvir Deus, ouvir e viver o que ele havia designado. Josué vai na força do Senhor e não na força dele mesmo. Mas como atravessar o Jordão é difícil para nós? Como se descolar do passado, às vezes, é difícil para nós? Como foi o seu ano de 2024? Qual foi as situações que você enfrentou? O que você precisa atravessar hoje aqui? O que você precisa se posicionar em relação ao que passou? Quem sabe deixar para trás? Como Josué fez, a direção de Deus é: Moisés havia morrido, Josué. Moisés, o meu servo, morreu. Agora levanta, pega esse povo e atravessa o Jordão. Eles choraram a morte de Moisés por 30 dias, como mandava a tradição, como orientava o ritual. O que Deus está dizendo para Moisés é: agora é hora de virar a página para Josué, agora é hora de virar a página, Josué. Agora é hora de atravessar. Essa é a ordem de Deus para você nessa noite. Atravesse o seu Jordão. O que você está precisando atravessar? O que está precisando abandonar? O que está precisando deixar para trás? Não há como, irmãos, receber o novo sem atravessar para uma nova jornada. Não há como receber o novo sem nos descolarmos daquilo que passou. Não é que nós vamos ignorar o passado. Não é que nós vamos simplesmente fingir que não aconteceu. Não é isso que Deus nos pede. O que Deus nos pede é que a gente não fique remoendo o que passou. É tempo do novo. É tempo de viver coisas novas. Só que eu só posso viver coisas novas se eu atravessar o meu Jordão, se eu decidir me posicionar em relação àquilo que já passou. Parece tão simples isso, né? tão simples, mas na prática não é não. Na prática não é não. É difícil, por exemplo, você, talvez nesse ano, lidou com algumas perdas. É difícil atravessar o Jordão. Talvez você lidou com algumas frustrações. Talvez você lidou com alguns rompimentos nesse ano de 2024. É difícil atravessar o Jordão. Deus sabe disso. Deus sabia que para Josué era difícil se descolar da liderança de Moisés. Moisés estava como uma sombra ali, era um grande líder. Como agora eu vou simplesmente liderar esse povo? Moisés, Josué aqui está apavorado, irmãos. Josué aqui, ele se sente muito incapaz de assumir aquela missão que o Senhor havia o designado. Sabe por que eu e você podemos ficar em paz com a direção que Deus nos dá para seguir adiante? É porque graça e misericórdia nos acompanham. Graça é você receber o que não merece. Você, nesse ano de 2024, você recebeu o que não merecia. Você recebeu o favor da parte de Deus. A sua família foi abençoada. A sua vida foi abençoada. Você recebeu graça da parte de Deus. Deus sustentou você e a sua casa. Deus sustentou a sua família. Afinal de contas, nós só chegamos até aqui por graça, por favor dos céus. Mas você recebeu misericórdia, que é não receber o que merecia. Não são a mesma coisa. Misericórdia é quando Deus resolveu, por exemplo, te perdoar, quando na verdade você merecia ser condenado. Misericórdia é quando você merecia ser pulverizado e Deus, na sua misericórdia, disse assim: não, eu vou liberar mais um tempo, eu vou liberar sobre a vida do meu filho mais uma oportunidade por misericórdia. Quantas vezes a misericórdia do Senhor nos alcançou, irmãos? E muitas vezes nós nem nos demos conta disso. Então, nós precisamos entender que, atravessado o nosso Jordão, nós podemos contar com a graça e com a misericórdia do Senhor. Não é na força do seu braço, não é na força do meu braço. Ninguém vai conseguir deixar o que passou para trás simplesmente movido pela força do braço. Pela força do braço nós nos cansamos. Pela força do braço nós adoecemos. Quantas pessoas que vivem o drama do adoecimento emocional porque não conseguem virar uma página, porque não conseguem muitas vezes se descolar do que passou, e é difícil, e às vezes precisa, e muitas vezes, na verdade, precisa de ajuda profissional para isso mesmo. Não é na força do braço que nós conseguimos, não é na nossa inteligência, na nossa sabedoria, no nosso entendimento, é na graça e na misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Em 2025, tem porções de graça e misericórdia sobre a sua vida, todos os dias. Você recebe isso? Não é na força do seu braço. Quando você se lembrar que você foi, lembre-se, é a graça de Deus, foi o favor imerecido que te alcançou. Quando você se lembrar de um livramento que você recebeu, lembre-se, não tem a ver comigo, não, tem a ver com a misericórdia dos céus. Primeiro lugar, atravesse o seu Jordão. Em relação ao que passou, é hora de nos levantarmos, olharmos para frente, contarmos com a graça, com a misericórdia do Senhor, porque aquele que começou a boa obra vai completá-la. Mas em relação ao seu presente, em relação a hoje, em relação ao momento que Josué estava, em relação ao seu momento, verso 7 e 8, quero ler capítulo 1 de Josué, verso 7 e 8, somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Olha a orientação que Deus dá a Josué, querido. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Em relação ao momento presente, obedeça o que já foi revelado. Diga comigo, obedecer o que já foi revelado. Nós não precisamos inventar nada. Josué não precisava pensar em grandes estratégias de guerra. Josué não precisava se preocupar com grandes coisas. O que Josué precisava se preocupar naquele momento? Obedecer o que já havia sido revelado. Porque tudo já havia sido revelado por meio de Moisés. Tudo já havia sido revelado. Deus estava dizendo para Josué ali naquele momento: eu já entreguei a você tudo o que é necessário para as suas batalhas. Agora é só obedecer. Irmãos, nós temos dificuldade com esse negócio. Não é verdade? Nós temos dificuldade em simplesmente obedecer o que Deus já revelou. Nós estamos sempre à procura de coisa nova. À procura de uma revelação nova, de uma palavra nova, de um... Tem uma palavra para mim? Tem uma palavra para mim? Tem uma palavra para mim? Tem uma palavra para mim? Tem uma palavra para mim? Tem uma palavra para mim? Tem uma palavra para mim? A gente sai assim, igual doido. Querendo saber das coisas. Essa é uma época em que aparece na televisão, né, um monte de gente falando do futuro, né? Não, porque eu vejo no próximo ano que alguém muito querido vai morrer. Eu vejo que no próximo ano uma mulher muito famosa vai se separar. Uau! E algumas pessoas ficam assim intrigadas, elas ficam nervosas, o que vai acontecer, o que não vai, para onde o mundo está indo, o Brasil, não sei o quê. Irmãos, eu sei que o desconhecido, ele muitas vezes causa pânico em algumas pessoas, mas a ordem aqui de Deus para Josué e para nós é: eu já te equipei com o que você precisa, simplesmente obedeça o que já foi revelado. Deus já nos equipou, irmãos, para enfrentar toda a batalha. Veja bem, você não sabe o que será do seu 2025, Deus sabe. Você está aqui, Deus já está no final, Deus já construiu, Deus já sabe do enredo completo, e Deus não vai te levar numa batalha sem antes te equipar para vencer essa batalha, para superar essa batalha, para enfrentar essa batalha. Tudo o que você precisa, você já recebeu, na forma de promessa, de palavra, de poder, de presença. Tudo que eu e você, nós precisamos, nós já recebemos. Está aí, ó, esse livro poderoso diante de você, na Bíblia, nas palavras que ele libera nos púlpitos, na forma como Deus fala conosco, na intimidade. Irmãos, promessas de Deus são opiniões de Deus sobre o mundo, sobre a criação, a nosso respeito. Uma coisa que Deus me levou nesse final de ano, sobre o ano que vem, é meditar sobre suas promessas. Ele falou claramente comigo no final agora desse ano. Eu sempre busco um direcionamento para o próximo ano. Geralmente no final do ano eu faço isso. E agora, nesses últimos dias, eu acordei com uma palavra muito forte no meu coração sobre promessas. É como se Deus dissesse assim: eu vou construir um caminho que você vai andar sobre eles. Então eu preciso que você esteja ciente da minha opinião sobre a sua vida e sobre o mundo. E aí você vai pensar assim: nossa, eu vou descobrir algo novo. Não, eu apenas vou trazer à memória o que já está escrito, trazer à memória o que me dá esperança. A promessa não é uma visão do futuro, mas uma autorização para chegarmos a um lugar onde não poderíamos ir sem Ele. Isso é uma promessa. A promessa de Deus, ela não tem a ver com um mapa completo da jornada. Não. É uma autorização que você não vai conseguir chegar nesse lugar sem Ele. Então, o que eu tenho que fazer hoje diante dessa palavra? Apenas obedeça o que já foi revelado. E a obediência, ela nasce no lugar da intimidade, irmãos. A obediência, ela nasce nesse lugar onde eu me disponho a ouvir Deus. Então, eu ouço Deus e obedeço. Eu ouço Deus e obedeço. Eu ouço Deus e obedeço. Eu não preciso saber o final da história. Eu não preciso saber o mapa completo da história. Eu não preciso ter todo o quadro pintado na minha frente. A obediência ao que já foi revelado, ela é construída dia a dia no meu lugar de intimidade. Quando temos intimidade com Deus, nós temos a convicção, a certeza de quem está nos guiando. Então eu não preciso saber o que vai acontecer até o dia 31 de dezembro de 2025. Não! Eu só preciso da próxima instrução. Eu só preciso do próximo direcionamento. Obedecer o que já foi revelado. O que está diante de mim? Em Josué capítulo 3, no verso 5, eles estão ali preocupados com a batalha, o que fazer, o que não fazer, o que Deus vai direcionar. E olha o que diz Josué 3:5. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. A ordem era clara: apenas santifiquem-se, apenas sejam íntimos, apenas obedeçam. E amanhã o Senhor fará maravilhas sobre vocês. Por isso que eu disse aqui no início, irmãos, nós não acreditamos em superstição. Superstição para nós não acrescenta nada. Nós não acreditamos em nada disso. Não tem esse negócio de que algumas ações suas vai fazer com que o universo coopere a seu favor, né? Cor de lingerie, misericórdia, né? Tem esse negócio, né? Usar roupas claras, né? A gente não crê nesse negócio, nós não acreditamos nisso, porque cortar tal, nós não acreditamos nisso. Como também não acreditamos, se você deixar a sua Bíblia aberta lá em cima, lá do criado mudo no seu quarto, isso também não vai ter efeito nenhum, porque a Bíblia aberta na sua casa, na verdade, ela precisa falar a sua vida. Você precisa ser uma carta aberta de Deus, você precisa viver a Bíblia que está aberta lá na tua casa. Se eu não obedecer do que já foi revelado, simplesmente vai ser lá um livro cheio de poeiras. O que Deus está dizendo para Josué é o seguinte: Josué, eu já entreguei para vocês tudo o que vocês precisam. Simplesmente obedeçam. Simplesmente obedeçam. Sabe qual é a melhor forma de você vencer 2025, querido? É vencer com Jesus. Se você ainda não fez isso, é entregar sua vida para Jesus. É reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. É depender dEle. É dizer que você por si mesmo não sabe todas as coisas, você não tem todos os detalhes do processo, você não tem todos os detalhes do percurso. É reconhecer que você depende completamente dEle para tudo. Amém? Então hoje, obedeça o que já foi revelado. E olha o que diz o verso 9, eu caminho para o final. Fiquem tranquilos, estou cuidando do tempo. Verso 9. Essa é minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Que incrível isso. Aqui, Deus está convidando Josué a um posicionamento sobre o futuro. Irmão, Josué está apavorado. A impressão que nós temos é que Josué está apavorado. Ele recebeu, na visão dele, uma missão maior do que ele poderia dar conta. Mas Deus, além de já ter preparado Josué para isso, aqui nesse diálogo, porque aqui Deus está falando a Josué, e não ao povo, a Josué, aqui nesse diálogo, Deus, além de dizer para ele que ele precisava atravessar o Jordão, seguir adiante, Moisés havia morrido, é tempo do novo, é tempo de seguir adiante, além de entender a obediência, ou seja, entender que Deus já havia entregue tudo o que ele precisava. Deus agora está dizendo para Josué, em outras palavras, confie em mim, eu estarei com você, essa é a sua segurança, confie em mim. Irmãos, essa é a direção para nós em relação ao que está por vir. Confiança no caráter de Deus, confiança no sustento da sua presença. Nenhum cenário novo é novo para Deus, nenhum cenário novo é novo para os céus. Deus sabe exatamente tudo o que acontece e o que acontecerá com a nossa vida. Deus não é pego de surpresa. Então ele diz para Josué, apenas seja forte, corajoso, não tenha medo, não desanime, porque eu estarei com você por onde você andar. Josué recebeu a mais importante segurança que ele precisava, a segurança da presença. Josué recebeu a mais confiante certeza que ele precisava, a certeza de que Deus estaria com ele. Uma das portas para o medo é a dúvida, é o desconhecido. O que vai acontecer nesse novo cenário? O que vai acontecer em 2025? O que acontecerá nesse novo ano? Talvez você está aqui nesse momento, talvez você está aqui diante de uma situação nova na sua vida. O que vai acontecer? O que vai acontecer nesse novo emprego? O que vai acontecer nessa nova fase? O que vai acontecer nesse novo momento? Irmãos, a única certeza que nós precisamos ter para avançar em coragem é a certeza da presença, é saber que Deus é conosco. E a paz de Deus não é a ausência de medo, não, a paz de Deus é a certeza da presença, já dizia Timothy Keller, é a certeza da presença, a paz de Deus é a certeza de que Deus está conosco. Não há nenhum lugar que Deus não tenha nos enviado, que a presença dele não tenha chegado primeiro. Nós precisamos ser confiantes no seu caráter. O caráter de Deus não muda. O caráter de Deus é imutável e ele tem um caráter bom e soberano sobre todas as coisas. As circunstâncias mudam, mas o caráter de Deus não muda. Então a minha fé, ela precisa estar sustentada não nas circunstâncias, mas no caráter de Deus. Algo aconteceu que você não esperava? Deus é bom, eu me apoio no caráter dele. Algo saiu dos teus planos? Deus é bom, é soberano, ele está no controle, eu me apoio nos seus planos. Algo saiu de completamente fora daquilo que você imaginava? Deus é bom, é soberano, ele não muda, ele não falha, eu me apoio no seu caráter. Nós avançamos em coragem, não porque somos corajosos, nós avançamos em coragem porque nós estamos apoiados no caráter de Deus. E Deus é bom. E Deus é soberano sobre todas as coisas. O salmista, no Salmo 23, sou apaixonado por esse salmo. Salmo 23, versos 4 a 6. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me protege. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Aleluia! Aleluia! Bondade e fidelidade, caráter de Deus. O caráter de Deus não muda. Essa expressão acompanhar aqui, ela pode significar perseguir. É diferente de simplesmente acompanhar. Perseguir é em toda circunstância. A bondade e a fidelidade de Deus vão me encontrar, vão me perseguir. Em toda circunstância, Deus vai me encontrar. No dia mau, Deus vai me encontrar. No dia bom, Ele estará lá. No dia da falta, Deus estará lá. No dia da bonança, Deus estará lá. Na alegria, Ele estará lá. Ele é a alegria que me renova. Na tristeza, Ele estará lá me consolando. Em qualquer circunstância, a bondade e a fidelidade de Deus me encontrarão. Elas me perseguirão. Não há nada, irmãos, que fuja da bondade e da fidelidade do Senhor. Nós seremos, em 2025, como fomos em 2024, caçados, perseguidos pela bondade e pela fidelidade do Senhor. Nada pode mudar o seu caráter. Nada pode mudar quem Deus é. Deus é bom em qualquer circunstância, em qualquer tempo, em qualquer momento. E é a sua bondade que nos encontra todos os dias. Você não sabe o que vai acontecer nos próximos meses, mas uma coisa eu já estou dizendo para você que vai acontecer: você vai ser encontrado, perseguido pela bondade e pela fidelidade do Senhor. Em qualquer circunstância, em qualquer situação, nós precisamos viver por essa convicção, irmãos. O caráter de Deus não muda. O caráter de Deus não muda. Isaías, capítulo 26, no verso 3, o profeta ele diz para nós: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em Ti confia. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em Ti confia. Essa é uma palavra, uma promessa de Deus para a sua vida e para a minha vida. Em relação ao quê, pastor? Em relação ao que está por vir. O Senhor guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. O que cabe a você e a mim, então? Apenas cuidar para que a nossa vida esteja firmada nele. Apenas cuidar para que a nossa vida esteja depositada nele. Eu tenho dois meninos, são minha paixão, e quando eu os coloco no carro para andar comigo, eles não me perguntam para onde eu estou indo. Eles nunca fizeram a pergunta se eu tenho carteira de motorista, se eu sei dirigir. Eles não se desesperam. Eles não perguntam se tem combustível no carro ou não. Eles nem olham ali. Vida boa, né? Que vida gostosa essa, não se preocupa com nada disso. Eles não se preocupam com isso. Por quê? Porque eles sabem que o pai deles está cuidando dessas coisas. O pai dele está guardando para que eles possam prosseguir em perfeita harmonia ao seu destino. Eles não perguntam o trajeto, eles não perguntam o nível de combustível, eles não se perguntam se o carro está em condições de andar, eles não perguntam de nada disso, porque eles confiam na direção do seu pai. Irmãos, se nós somos assim em relação ao nosso pai da terra, nosso pai terreno, imagine o quanto o nosso bom Pai Celestial não pode cuidar de tudo da nossa vida. Nós deveríamos ser assim também em relação a Ele. E simplesmente sentar na cadeirinha de trás e deixar que Ele guie a nossa jornada, Ele guie a nossa vida. sabendo que ele tem em suas mãos tudo o que é necessário, sabendo que nada foge do seu plano e do seu poder, sabendo que ele nos guardará, como diz o texto, em perfeita paz, aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confia em quem, irmãos? Confia no seu caráter, confia em quem ele é, confia no Deus que o chamou. O Deus que o chamou é o mesmo Deus que garantirá, é o mesmo Deus que cuidará, é o mesmo Deus que equipará. Então, querido, senta na cadeirinha de trás e deixe o seu bom pai conduzir a sua vida. 2025 está aí às portas. E o nosso Senhor é aquele que nos conduz, é aquele que nos guia. Posicionamentos em relação ao que passou. A pergunta para nós aqui: o que nós precisamos atravessar? Quem sabe você precisa hoje aqui liberar alguém, liberar perdão sobre alguém. Quem sabe você precisa hoje aqui liberar uma situação. E quem sabe você vai precisar fazer isso profeticamente. O que é fazer profeticamente? É fazer mesmo sem estar preparado para fazer. Quem sabe, hoje, aqui, a decisão que você precisa tomar é simplesmente a decisão da obediência. Deus está te levando num lugar de obediência. Simplesmente obedeça o que Deus já revelou. Ele já deu tudo o que você precisa. E quem sabe, a decisão que você precisa tomar hoje aqui é a decisão da confiança. A confiança no sustento, a confiança de que Ele está e estará presente em todo e qualquer cenário da nossa vida. O ano pode até estar terminando. Falta 15 minutos. Pode até estar terminando, mas o propósito de Deus, querido, não termina com um ano. O propósito de Deus prevalecerá. Deus é um Deus de esperança e de futuro. Diga comigo: esperança e futuro. Aleluia. Você recebe essa palavra?